Vamos continuar celebrando a vida com um homem de Deus que também foi muito, uma influência muito grande na minha caminhada dentro do Evangelho. O nome desse homem é Pastor Ademar de Campos. Pastor Ademar de Campos. Um tributo àquele que é o nosso maioral, a qual devemos render toda honra e toda glória, a qual devemos a roupa do nosso corpo, a nossa vida, o nosso alimento, a nossa alma, o nosso viver. Junto conosco agora, Pastor Ademar de Campos. E Apocalipse 16. Fenomenal, fenomenal. Pastor Ademar de Campos. Apocalipse 16. Fenomenal. Vem com o Pastor Ademar, todo mundo é. Sou grato por tudo e tenho o tesouro maior. Que o mundo se afunde, se apague a luz, ninguém te ajude. Abuse, use da sua fé, abuse, ele usa da sua fé. Fique de pé, pois digre, digre, digno é. E lutar o bom combate e ficar de pé. O trigo e trigo vai ficar, vai queimar o gigre e joio. Se o ouro do tolo faz brilhar seu olho, arranca seu olho e fica com a olho. Sem cobiça, sem ficar à toa, vagabundo não pisar na terra dia, onde a vida é boa e o tempo não voa. Se chegar lá é porque acertou na escolha. Velhos e meninos, cantem um e um, ele tá ouvindo. O bom pastor já tá vindo pra reinar em tudo. Acabará com luta. Meu tesouro maior nesse mundo é provar pra todos nesse mundo que seu amor é verdade, é profundo. Vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, nosso amigo. Eternamente grato pelo ato de bravura, os antigos anjos nas alturas. Grato lhe sou, porque um dia vai ter fim a amargura. No final do livro tá escrito que o amor triunfou. Pela sou em toda minha gratidão. Sua noiva espera ansiosa pelo esposo, que vem como leão pra trazer renovo. Ó meus manos, ó meu povo, fique firmes e mantenha o posto. Chega de desgosto, nunca mais escorrerão lágrimas no seu rosto. A festa começou e não tem hora pra acabar. Seu espírito incendeia, faz uma massa balançar alegre. Sim, pois ele está nesse lugar. Pastor. Maravilhoso. Pastora Demar de Campos, olha que fenomenal, pastor. Todos num só coração, com as mãos pro alto, louvando ao grande Eoa. Grande Eoa. Porque isso é um tributo ao maioral, o nosso general, que morreu em nosso favor, que fez tudo por nós, o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Cante com mais força, porque esse único é o nosso Senhor, Jesus Cristo.